Como é bom ter você a meu lado. De tudo que eu tenho sonhado, só você me faz sentir. A gente ficar assustado, esse tato de paixão. Que barato, você foi a maior descoberta. Encontrou a minha porta aberta, invadiu meu coração. Você a meu lado, de tudo que eu tenho sonhado, só você me faz sentir. Delírio, o amor quando vem ao acaso, faz a gente ficar assustado, excitado de paixão. Você foi a maior descoberta. Encontrou a minha porta aberta. Invadiu meu coração. Ai, como eu te amo. E queria gritar isso ao mundo. Não te esqueço sequer um segundo. Para sempre eu quero ter você. Para